Está no ar mais uma vez. Meu brinquedo estupefaciente através da música Muqueca de Siri. Eu, Siri, vulgo Conrad Rose, conduzo essa carrapeta por 2 horas. Hoje recebo no estúdio Silva Berlim, já tá aqui, vamos conversar. De onde eu vim, Isadora Mello? Lançadinho uma cadeira, tem corrida e brincadeira pra quem é pequenininho. Lá de onde eu vim, tinha sim frutas no quintal. Tinha mais, tinha um coqueiro. Tinha sim, tinha um milharal. Lá de onde eu vim, tinha sim frutas no quintal. Tinha mais, tinha um coqueiro. Tinha sim, tinha um milharal. Cores tem azul e branco, e teu esquecido rosa, cor daquela flor cheirosa, verde, roxo e vermelho, colorindo o mundo inteiro, girando dentro de uma roda. Salve, simpatia! Mais uma vez no ar, no B-Studio. Acertando o retorno e tudo mais. Vamos lá. Aí tá certo. No programa de hoje, vamos ouvir. Estamos ouvindo Everson Moraes com Leonardo Miranda e Aquiles Moraes, que esteve aí participando do festival, o terceiro festival do Choro da Primavera, delícia. Mandar um abraço pro Geraldo, pra Mara, pro Bruno, pra galera que organizou. Muito bom, hein? Muito bom. Rodas excelentes, oficinas maravilhosas. Vida eterna ao projeto. Aí vamos ouvir ainda Kiraya Ribanceira, Camerata Florianópolis, Águida com Flaira Ferro, Céu, Emanuel Marinho, Luci Alves, Bárbara Barcelos, uma galera, uma música do Gabriel Grossi, né? Gaiteiro, fantástico, Chamego no Salão, nome da música. É o Barra Mário com Walter Queiroz, Valdones, Marinês, Wagner Segura. Amanhã, inclusive, tem aniversário da Claudinha, Espaço Cultural Wagner Segura, lá na Santa Mônica. Aí tem ainda João Donato, Alec Correia, Paulo César Pinheiro, Lívia Matos com Alessandra Leão. Essa música é um pedido dedicado do Luiz pra Maria. Ney Mato Grosso, Coco de Oiá com Formiga Dub, Gerra G com Luana Godin, João Gomes com Manhana. Lançamento, uma releitura de uma música que eu gosto muito, meu pedaço de pecado. Bruna Nascimento estreando no Muqueca, do Moraes também estreando junto com Sandra Pera. Romero Ferro, Gabi Amarantos, numa releitura de Reginaldo Rossi, uma resposta à música Em Plena Lua de Mel, se liga aí. Jacinto, Samuel Rocha com Arismar do Espírito Santo, Vanderleia, Uli, Núria, Malena, Zezé Mota com Arlindo Cruz, Axé Arlindo, Luiz Caldas, Nina Virti, Zilá Lima, Jéssica Ellen, Virgínia Rosa, Ufa, e Juliana de Passos, que amanhã estará no Espaço Wagner Segura comemorando o aniversário da Claudinha. É isso. Prêmio APCA 2007, melhor podcast. Prêmio Aldir Blanc 2020 para trajetória cultural. Este é o Muqueca de Siri. Rebelde desde 2006. Sem fazer carinha de quem tá gostando demais. Tô aqui com a Silvia Berlim, que daqui a pouco vai conversar com a gente sobre A Sina do Querer. Lançamento que vem aí junto com o Wilson Souza, não é? Isso aí, isso aí.

cadê? Cadê a vida que corria nele? Se foi com o absurdo do homem, se foi com toda a indiferença dele. Cadê o doce desse rio? Cadê? Cadê a vida que corria nele? Se foi com o absurdo do homem, se foi com toda a indiferença dele. Que as águas do Rio Doce levem a nossa ambição, que os nossos rios levem o sangue, o ódio, e ensinem a humanidade a desaguar no amar, a desaguar no amar. A desaguar no amar, a desaguar no amar, a desaguar no amar. Cadê o doce desse rio? Cadê? Cadê a vida que corria nele? Se foi com um absurdo do homem, se foi com toda a indiferença dele. Cadê o doce desse rio? Cadê? Cadê a vida que corria nele? Se foi com um absurdo do homem, se foi com toda a indiferença dele. Muito obrigada. Um desaguar de amar para todos vocês, para todos nós. Já levei tapada, um buraco. Olha, tu tem moqueca, tem siri com moqueca, moqueca de siri. Siri de moqueca e moquecas de siri. Da memória amarga, o nó desatar. Correndo parado, quis o tanto inteiro. Fui no bagageiro desacelerar. Cortar o cabelo, aparando as unhas. Me olhar no espelho e recomeçar. Tempo de consertar as coisas. Não descartar a tempo de velejar no outro mar. Outro mar. O oco derrama, alargando lento, dilatando o centro do nem lá nem cá. Chinelo de dedo faz o meu sossego. Pouco importa onde, quando vou chegar. Cresce enquanto passa, solta, cria, inventa. E a tela se atenta ao que cabe dar. Peneira, balanço, R$2 no bolso. Saber que não sabe, assim saberá. Tempo de consertar as coisas. Não descartar a tempo de velejar no outro mar. Tempo de consertar as coisas. Não descartar a tempo de velejar no outro mar. Fly da Ferro, nem lá nem cá. E agora uma música maravilhosa da Céu, uma música que tem uma mesóclase. Arrastar-te-ei. A Silvia tem um projeto chamado Palavra Canção, aí ela entende mais do que eu dessas questões poéticas. Arrastar-te-ei, Céu. Quando ele vem. Did you? Bicicleta. Manuel Marinho, nossa BG. Pra receber Silvia Berlim de volta no Moqueca de Siri. Seja bem-vinda, minha querida. Conrad, prazer de novo estar aqui. Alguns aninhos depois. É um prazer, muito obrigada pelo convite. Mais de década que o Moqueca toca Silvia Berlim. Eita, que honra. Já tem década, né? Já tem década. Deixar o carro em casa, galera. Vamos de bicicleta, tá? Ó, só pra avisar, a gente já ouviu De Onde Eu Vim, Isadora Mello. Qualquer coisa, versão pouca, com Everson Moraes, Aquiles Moraes e Leonardo Miranda. Zóio de Anu com Kiraia Ribanceira. Rio Doce com a Silvia e a Camerata Florianópolis. Águida com Faira Ferro, Nem Lá Nem Cá. E a Rassartiei com Céu. Tá? Silvia, antes de tudo, com todo mundo que tem vindo aqui, eu tenho feito essa mesma pergunta. Vou fazer uma regressão e quero saber como começou a sua relação com música e como isso foi tomando corpo até transformar em ofício, em devoção, em profissão, chama como ensina, né? Enfim. Conta como pra começou? Gente. Como começou? É regressão. Regressão mesmo. Para mim foi muito natural. Acho que eu tinha 6 anos de idade e veio. Eu digo que veio de berço porque minha mãe canta e toca. Então, eu cantava junto assim, né, com ela. E quando eu tinha 7 anos de idade, eu pedi para minha mãe, né, para meus pais, enfim, que eu queria aprender a tocar piano e violino. E eles me levaram na Escola de Belas Artes lá de Erechim, Rio Grande do Sul, né? Eu sou de lá. E aí começou. Na verdade, eu acabei indo pro piano, porque o professor de violino era um senhor. E eu fiz eu com 6 anos de idade, eu fiz a pergunta para a pessoa lá da secretaria da escola. Quem é o professor, né? Se era homem, se era mulher, se era velho, se não era. Enfim, eu, na minha mente de criança, achei que não ia ser legal fazer aula com um idoso, enfim, sei lá, enfim. Então, eu comecei o piano aí e comecei a cantar na escola. Foi muito natural mesmo, assim, essa vontade da musicalidade veio cedinho. Essa primeira relação é aí, começou aí, na infância mesmo. Maravilha. E agora já está com um projeto de duo, é isso? Isso mesmo. Começou a Sina do Querer, né? A Sina do Querer, que é um projeto com Wilson Souza, que é um projeto que vem nascendo aí desse compartilhar da vida, né? Que é uma pessoa que hoje é meu companheiro, é músico, é compositor, assim como eu. E violão. Naturalmente é violão. Ele é multi-instrumentista, mas ele é o violão mesmo, né? E a partir dessa vontade de estar junto, de criar junto, de viver junto, enfim, naturalmente surgiu a vontade de querer estar fazendo coisas que a gente ama junto, né? Então acho que é isso. A sina do querer é a sina de querer, de se querer, de querer buscar a arte como artista, como compositor, de estar criando. E fazer coisas junto, né? Assim, não só composições, né? Que o trabalho, a Sina do Querer, ele é esse EP, esse novo EP que está vindo, os singles, o show que se chama a Sina do Querer, que se compõe das composições e também das músicas que cada um nas suas carreiras, nas suas vidas, fizeram e, né? E estão aí na nossa história, recriadas nesse novo formato. Então, é por aí, né? A Sina do Querer. Então, além de coisas inéditas, tem releituras também da estrada toda. Sim, exatamente. Legal. Tem releituras. E Eu ia falar do conceito, assim, da equipe. Manda. O conceito, né? A equipe que se cria junto. A gente está criando uma equipe muito bacana também. A Cláudia Aguirre, não sei se tu lembra, ela já esteve aqui quando eu lancei o Voa Voa Sabiá, fazendo a direção criativa. Sim, ela estava cuidando da identidade visual, né? Exato. Isso. Então, agora também, a Cláudia entra junto com a Alia Assunção, que está fazendo a parte do design das capas. A Lari, da Misa Guadalupe, ali da Tiradentes, ela fez o figurino. E na equipe também o Guto Campos, foto, a Estela Guga também, make, criação. Então, a ideia toda é um figurino também que pense no ecológico, na união dos tecidos, no upcycling. O lado da ecologia, que eu acho que também me inspira muito e está também no meu trabalho. Então, um figurino feito de roupas e misturas e tecidos que se criam. E aí, isso, o conceito do criar, querer e transformar. Ótimo. Vamos ouvir um pedacinho de Carreira Solo? Pode ser, a primeira que vai ser lançada. Solidão é mistério profundo de não se entender. Tolo é aquele que pensa que alguém pode te preencher. É o travesseiro que abraçou a louça, deixo por fazer. Eu me preencho no espaço sem falta, é me satisfazer. Passeio por minhas esquinas, me perco em volta de mim. Se sou egoísta, não nego. Me gosto, me canto, me lambo, me lastro em me compreender. Mas se de repente pensares em juntos se satisfazer, não senti mim se achegue, que carreira solo já tenho, dois solos podemos fazer. Não, foi. Tá certo, já foi. Samba, né? Sambão. Aí, fica na expectativa, galera. Que dia que lança mesmo? 24 de novembro, em todas as plataformas, tá saindo. E quantas músicas são no EP? São, em princípio, 4. Até a última música a gente ainda não fechou o nome da música, mas vai ser os singles vão ser lançados a cada 2 meses. Então, Carreira Solo primeiro agora, 24 de janeiro. De novembro, 5 de janeiro vai sair A Sina do Querer, depois abril e junho. Então, fechando em junho aí esse... Até lá já tem mais uma meia dúzia de músicas. É, pois é, então, mais ou menos isso. Então, Wilson Souza está convidado também para vir aqui a próxima vez, né? Fazer uma chamada, sim, quando tiver também a agenda... Depois do lançamento vai rolar... Sim, vai rolar divulgação. Na verdade, eu tô vindo aqui, é um pré-tudo, assim, a primeira entrevista que eu tô fazendo, para falar um pouquinho, né, de tudo, é muita informação também. Mas, com certeza, a gente volta aí para falar melhor, né, já com as músicas, poder ouvir. E já tem a página, o perfil no Instagram, né? Isso mesmo. Tem o perfil, A Sina do Querer, que, né, a gente recém abriu para poder concentrar, né, a divulgação ali e tudo que acontece. E semana que vem a gente vai lançar um financiamento coletivo, que é para ajudar a dar esse start no projeto mesmo, né? Então, vou estar divulgando, aí vou passar para te divulgar também. Bora! Né, para unir forças, para as pessoas compartilharem junto. Enfim, né, o financiamento coletivo, ele é uma forma também muito potente de divulgar, né, o nosso trabalho e fazer com que as pessoas participem, né, junto. Sim, na verdade, a maioria se compra antecipadamente alguma... Né? É, também, hoje em dia, né? Não tem mais CD antecipado, né? Não existe mais. Na época que eu fiz meu primeiro financiamento, que foi do disco Tanto Tudo, o pessoal comprava, ainda tinha aparelho em casa. Mas são outras coisas, né? Nesse financiamento vai ter uma peça de upcycling também, criado pela Cláudia Aguirre. Vamos ter aulas, oficinas. Opa! Também alguns objetos de produtos fofos, assim, com a ideia do design, né? Que é que o design da capa, que vai sair semana que vem já, para a Save, ele está bem voltado a esse universo fantástico, né? Que é o figurativo, né? Da imagem. Uhum. Então, a gente não está, né, num cenário natural, é um cenário fantástico para que as pessoas se sintam também nele, né? Universalizar isso, né? De certa forma. Então, vai estar em formato de caneca, de imã de geladeira, de tudo isso para... Sim. Eu me deparei com duas situações bem interessantes, né? Tem a Orquestra de Gafieira lá de Curitiba, que é Sapato Furado o nome, do Salmazo, do querido. Eles vendem o conteúdo deles numa caixinha... Ah, olha que legal. De madeira, ah, né? Uma caixinha de sapato antiga, vem aí um pendrive dentro... Nossa, que aí eu transformei num instrumento. Quem não tá vendo, eu coloquei palito de fósforo. É um chocalho, é uma caixa de fósforo, assim. E a Ana Paula da Silva também. Que lindo. Tem umas bolsinhas de crochê no DVD. Ah, também, sim. Que é de uma galera lá de Joinville. Uhum. É, então, a música, assim, além dos discos de vinil, que hoje voltaram a ser fabricados, os músicos, assim, interagindo com outras linguagens, com as artes visuais, né? Para agregar. Exatamente. Então, isso é legal. Torna a música mais coletiva ainda, isso. Né? Mais gente no processo. Exatamente, né? Vários artistas junto, né? Uma linguagem tão... tão... Silvia de... Abelim.música. Isso, meu Instagram. O Instagram é do Will. Do Will é Will Música. Will.música. Will.música. Isso. E do projeto Assina do Querer. Isso aí. Então a gente ouviu um pouquinho de Carreira Solo, que é o primeiro single. Agora vamos ouvir a primeira música que foi veiculada da Silvia. Ai, que massa. Ragtown. Uhum. Foi 2011, 2012. Isso, direto de Londres. Foi a primeira música do Muqueca de Siri cantada em inglês. Se liga aí, ó. Nossa. E saiu pela Rádio Bronca, na época, em Barcelona, que a Polícia Federal tinha fechado as rádios livres no Rio de Janeiro. E daí, por conta disso, o Muqueca foi parar na Rádio Bronca, uma rádio livre lá de Barcelona. Então, foi assim. Foi onde eu te conheci. Isso. Ah, que demais. Revel in the final hours, London towns are grieving. Listen to the swinging rhythm, all the streets are seething. Find your corner, come along, all the city boys are weaving. London ladies carry home, and the city is inside. Take your lady by the then show her sight so pleasing. London town sways to the rhythm, desperate joy so fleeting. Find your kuna, come along, all the city boys are reeling. London ladies carry home, and the city is inside. La da da da da da da, la da da. The final round of London towns are blaring. Laughter echoes in the courtyards, now the city's whirling. Find a kuna, come along, all the city lights are dreaming. London ladies carry home, and the city's inside. And the city's inside. City's inside. City's inside.

disco voador lá fora. Podem tentar me abduzir, eu digo não. Me oferecer mais de $500,000, que eu prefiro estar contigo de chamego no salão. Podem dizer que já chegou a minha hora, que eu acertei na mega sena do milhão, que a casa tá pegando fogo, mas agora eu prefiro estar contigo de chamego no salão. Pois com você aqui, meu bem, meu santo bate, o teu contato imediato é bom demais. Principalmente quando a gente dança um short cafungando no cangote do jeito que a gente faz. Pois com você aqui, meu corpo não se cansa, no pé de serra agarradinha eu quero mais. Principalmente quando a gente se balança gostoso no roça roça do jeito que a gente faz. Vem meu amor dançar comigo no chamego, a noite é nossa e você é meu xodó. Vem meu amor dançar comigo no chamego, que a vida fica muito melhor. Vem meu amor dançar comigo no chamego, a noite é nossa e você é meu xodó. Vem meu amor dançar comigo no chamego, que a vida fica muito melhor. Muqueca de Sirica, de Sirica. Abre esse fole, José. Wagner segura o fundo. Do disco Nova Amanhã. Amanhã eu, Siri, vou lá cantar parabéns pra Claudinha no Espaço Cultural Wagner Segura, na Santa Mônica. Show com a Juliana de Passos. Olha só, hein? Samba de terreiro, samba tacota baque. Coisa boa. Imagina se o Wagner não vai estar lá com seu sete cordas, com seu bandolim. Claudinho, um beijo, até amanhã. Ainda tem ingresso, né? Ainda tem ingresso. Espaço Cultural WS, Wagner Segura. No Instagram é isso, Espaço Cultural WS. Vê lá, 35 pilas, uma noitada de samba do bom. E aniversário da Claudinha. Silvia, voltamos aqui. Aí. Mandar um axé pra Cláudia Aguirre, conectada, de Laguna, onde vai acontecer o show, né? Isso mesmo. Dia 18 de novembro, a gente vai fazer o primeiro show do projeto, lá no Espaço Cultural Outro Selo, na cidade histórica de Laguna. Primeira vez que eu vou lá também. Dia 18 de novembro, então, anota aí, Laguna e arredores. Você ia chegar, como é que é o nome do espaço mesmo? Outro Selo. Outro Selo, é um espaço que acolhe aí muitos artistas, né, da música autoral, e nos receberam super bem. A Cláudia fez aí esse contato com a gente, né? E então estaremos lá, todos convidados, para um pré-lançamento do trabalho. Um pré-lançamento, primeira apresentação do projeto ao vivo. Isso, exatamente. Maravilha. Então, mandar um abraço pro Wilson Souza, ficou devendo a visita aqui, estamos aguardando. Com certeza. Agradecer a sua presença, meu amor. Agradeço. Volta quando você quiser. Muito obrigada, voltarei, com certeza. Quando conseguir voltar também, manda um zap, manda um áudio que a gente reproduz aqui, agenda e tudo mais. E estamos aguardando ansiosamente esse projeto aí. Vamos ouvir. Obrigada, Conte. Marquise, Alegre Correia. E Silvia Belim. E Patrícia Galelli. @ silviabelim.música no Instagram. @ will.música. @ Sina do Querer. Sina do Querer. Valeu, gente. Tudo obrigada. Anotado, galera. Depois eu repito, tá? Valeu. Valeu. Vamos lá, Marquise. Quer falar sobre essa música? Mandar um abraço pra Alegre, tá em Porto Alegre fazendo show. Espera a chuva cessar e não cessa. O redor se espalha no espelho. mistura azul da blusa, batom que usa, todo custo de vida. Enterra os olhos em si e vê suor. São gotas de açúcar e sal, partículas humanas se levanta devagar. Abraça o poste à frente, se choca contra a luz artificial. Nasce o arco-íris nas pálpebras quando beijo o concreto molhado. Nasce o arco-íris nas pálpebras quando beijo o concreto molhado. Espera a chuva cessar e não cessa. O redor se espalha no espelho que se vê enquanto espera. Mistura azul da blusa, batom que usa e cor do custo de vida. Enterra os olhos em si e vê suor. Partículas humanas se levanta devagar. Abraça o poste à frente, se choca contra a luz artificial. Nasce o arco-íris das pálpebras quando beijo o concreto molhado. Nasce o arco-íris nas pálpebras quando beijo o concreto molhado. Ramalho, Walter Queiroz. Valeu, Silvia. Até a próxima. Maluco por Sivuca, quem não é? Ó, Paraíba, meu amor, eu vim te ver, trazendo um cheiro da Bahia, eu vim te ver. Itapuã, manda um abraço em Manaíra, Cabo Branco, Cabedelo, Jacumã e Tambaú. Que pede um beijo, um cordão de caranguejo, uma rede preguiçosa e um doce de caju. Ó, Paraíba, meu amor, eu vim te ver, trazendo um cheiro da Bahia, eu vim te ver. Itapuã, manda um abraço em Manaíra, Cabo Branco, Cabedelo, Jacumã e Tambaú. Que pede um beijo, um cordão de caranguejo, uma rede preguiçosa e um doce de caju. Se lembra o dia que você ficou maluca ouvindo o disco de Sivuca e danou-se pra chorar. Eu prometi que nunca mais eu te esquecia, que eu voltava, que eu fazia um cafuné pra te agradar. Ó, Paraíba, meu amor, eu vim te ver, trazendo um cheiro da Bahia, eu vim te ver. Itapuã, manda um abraço em Manaíra, Cabo Branco, Cabedelo, Jacumã e Tambaú. E pede um beijo, um cordão de caranguejo, uma rede preguiçosa e um doce de caju. Ó, Paraíba, meu amor, eu vim te ver, trazendo um cheiro da Bahia, eu vim te ver. Itapuã, manda um abraço em Manaíra, Cabo Branco, Cabedelo, Jacumã e Tambaú. E pede um cheiro, um cordão de caranguejo, uma rede preguiçosa e um doce de caju. Se lembra o dia que você ficou maluca ouvindo um disco de Sivuca e danou-se pra chorar. Sim, eu prometi que nunca mais eu te esquecia, que eu voltava, que eu fazia um cafuné pra te agradar. Aí, Valtinho, que bonito. Canta coisa bonita. Esse Sivuca, que homem. Viva a Bahia. Ah, Maria Paraíba. Viva o mestre Sivuca. Se lembra, coração.

toda quinta, das 7 às 9 da noite, tem Muqueca de Siri na Rádio Comunitária Campestre, 98.3 FM. radiocampestre.com.br. Ouvimos segunda parte do programa. Depois de carreira solo, novo projeto de Silvia Belim, Wilson Souza, Assina do Querer. Enrolou Emanuel Marinho com Bicicleta, usamos como BG. Ragtown. Ragtown, meu Copacabana English, com a Silvia Belim. Ai, que saudade de você, Luci Alves. Chamego no Salão, Bárbara Barcelos. Gabriel Moura, Bebê Kramer, Cristiano Caldas, Aloysio Horta, Márcio Bahia, Chamego no Salão, de Gabriel Grossi. Aí abre esse fole José com Wagner Segura. Inclusive amanhã estaremos lá no espaço, aniversário da Claudinha, show com Juliana de Passos. Vozeirão do Samba. De terreiro. Aí foi Marquise com Silvia Belim e Alegre Correia. E enfim, ela falou o nome da Patrícia, agora não lembro, não tá aqui nos créditos do Spotify. Maluca por Sivuca, Elba Ramalho com Walter Queiroz, Se Lembra Coração, Valdones, Desabafo com Maria Inês, e no fundo Minha Saudade com João Donato, saudoso João Donato. A Urca nunca mais será a mesma, João Donato, sem você, sem o seu piano. Quer trocar uma figurinha conosco? Arroba Muqueca Siri nas redes sociais. Muqueca com U e Q, U. Agora vamos falar de Corações Partidos. Paulo César Pinheiro com Bandoneon. E depois O Amor, Meu Bem, com Lívia Matos e Alessandra Leão. Essa música foi um pedido do Luiz. Ele dedica para Maria. E aí depois, Ney Mato Grosso, Se Não For Amor Eu Segue. Daí vamos pro Coco. Coco de Oiá. Maldita dor, cruel paixão, lembro o velho Gardel da época do tango. E eu amargurado arranco um triste som do meu bandoneon. Pego, rasgo, vingo, sangro a ilusão do passado, a saudade mortal e a imortal solidão que ainda vai acabar com esse meu coração. Maldita dor, cruel paixão, lembro o velho Gardel da época do tango. Amargurado arranco um triste som do meu bandoneon. Pego, rasgo, vingo, sangro a ilusão do passado, a saudade mortal e a imortal solidão que ainda vai acabar com esse meu coração. Maldita dor. Thank you.

te saudar. Vamos por uma pistinha brega, cafona. Manhana com o João Gomes. Meu pedaço de pecado. Amarração. Bruna Nascimento estreando no Muqueca, maravilhosa. Eu vou fazer uma macumba pra te amarrar. Moraes e Sandra Pera, Romero Ferro com Gabi Amarantos em plena lua de mel e Jacinto Massivê. Olha só, é cafona, é brega e é gostoso. Mais bonito pedaço da vida de felicidade. Vem matar logo o desejo, faz esse vaqueiro feliz de verdade. Vem matar logo de beijo, quando te vejo acabou com a saudade. Tô querendo te beijar de novo. O teu beijo me enlouqueceu. Tudo que a gente já fez foi pouco. Quero sentir seu corpo no meu. Eu tô querendo te beijar de novo. O teu beijo me... Tudo que a gente já fez foi pouco. Quero sentir seu corpo no meu. Meu pedaço de pecado e corpo colado, vem dançar comigo. Quero ser seu namorado, ficar do seu lado e falar no ouvido que... Você é mais bonito pedaço da vida de felicidade. Vem matar logo o desejo, fazer esse vaqueiro feliz de verdade. Vem, vem matar logo de beijo, quanto te vejo acabo com a saudade. Eu tô querendo te beijar de novo. O teu beijo me enlouqueceu. Tudo que a gente já fez foi pouco. Quero sentir seu corpo no meu. Eu tô querendo te beijar. Já fez, foi pouco. Quero sentir seu corpo no meu. Quero sentir seu corpo no meu. Te beijar de novo. Já fez. conhecia. O que nos falta é a tal sinergia. Naquele tempo eu não te conhecia. Eu não te conhecia. Fui buscar uma resposta no tarô. O que faço se não quero mais teu amor? Vou tentar desamarrar o nó que tanto quis atar quando eu desconhecia os meus gostos. E o que nos falta é a dose de energia. Naquele tempo eu não me conhecia. O que nos falta é a dose de energia. Naquele tempo eu não te conhecia. Yeah. Agora uma releitura de Reginaldo Rossi, em plena lua de mel, no Muqueca Disse. Toda vez que o seu namorado sai, você vai ver outro rapaz. Olha, todo mundo está comentando, o seu cartaz está aumentando. Moça linda, por favor, guarde todo esse amor pra um rapaz. Dá vergonha de dizer o que disseram de você, mas ouça. Dizem que o seu coração voa mais que avião. Já pedi as contas, amor, mas ainda não me livrei, porque se perdi a minha boca. Boca, boca, boca, mas se cê arranca minha roupa. Roupa, roupa, roupa, mas se cê perdi a minha boca. Boca, boca, boca, mas se cê arranca minha roupa. Roupa, roupa, roupa. todavia vai com calma. Eu não sei passar a intenção. Eu cheguei despreparado, pronto pra afogar nessa doce ilusão. Mas todavia vai com calma. Já caí em tentação. Mas meu bem, tome cuidado desse amor. Ou só paixão. Eu me perdi demais nessa relação. Terceiro quartinho do Moqueca de Siri de hoje, que contou com a ilustre, a simpática presença da queridaça Silvia Bellini, amiga há mais de década já. Ouvimos Bandoneon, Paulo César Pinheiro. Para quem voltar para trás, foi no archive.org aí, tem um programa especial do Moqueca de Siri sobre a obra de Paulo César Pinheiro, maravilhoso. Aí foi O Amor Meu Bem, de Luiz pra Maria, Lívia Matos e Alessandra Leão, queridaça Alessandra. Se Não For Amor Eu Segue, nem Mato Grosso, Deitado à Toa, Coco de Oiá com Formiga Dub, Padre Onan, Gerra G com Luana Godin, Meu Pedaço de Pecado, João Gomes e Manhana, Amarração, Bruno Nascimento, Eu Vou Fazer Uma Macumba Pra Te Amarrar, de Johnny Hooker, por Du Moraes e Sandra Pera. O nome desse disco é Duas Feras Perigosas. Se liga aí. Em Plena Lua de Mel, releitura de Romero Ferro e Gabi Amarantos, para música de Reginaldo Rossi. Mas Se Ser, Jacinto. Jacinto é com T-H-O no final. E O é de Carioquês, não vai acento, tá? Jacinto. No fundo, Patarábia, Samuel Rocha, Arismar do Espírito Santo e Tchesco Carvalho. A quebradeira que é, né? E aí vamos começar agora com uma valsa rancho, com a Vanderléia, e depois vamos cair num sambinha malemolente, com umas letras interessantes, uma galera que a gente nunca tocou, Uli, Núria Malena. Aí um dueto de Zezé Mota com Arlindo Cruz. E Luiz Caldas, um disco que ele gravou só com música do Martinho da Vila. Nina Virte, Zilá Lima estreando. Eu Não Ando Sozinha. Não anda mesmo, Zilá. Muqueca já encontrou seu trabalho. Seja bem-vinda, querida. Um axé. Malandro Mandingueiro, uma música pro teu Zé, pro seu Zé, Pilintra, Jessica Ellen, música de Luiz Antônio Simas, que logo vai rolar um programa sobre a obra desse monstro, compositor, escritor, pesquisador, historiador, escambau. Palmas para Luiz Antônio Simas. Não conhece? Vai pesquisar, dá um Google. Na Linha do Mar, Virgínia Rosa. E é isso daí. E depois a gente conversa e vamos terminar com Juliana de Passos, que estará amanhã no Espaço Cultural Wagner Segura. Tem aniversário da Claudinha, aniversário de mais alguém que eu não lembro o nome, vou buscar aqui pra dar um axé também. Enfim, vai ter uma festa lá, Muqueca Siri estará presente. Arroba Muqueca Siri nas redes sociais. Domingo tem o Samba da Castanheira, tem a lista amiga, entra em contato aí. Passo contato à produtora, R$10 na lista amiga. Muqueca Siri bota som antes, no intervalo e depois da roda de samba lá com Jason Dias, Álvaro Falzani, o Lucas Ferraz parece que vai participar, Pierre Jucá, enfim, o Derek do Pandeiro. É uma galera, vai ter a. Tem a Julia Zanini, deixa eu ver o nome dela. A participação especial, uma cantora maravilhosa. Também samba de terreiro, samba de quadra. Vamos lá, galera. Nova Ilusão com Wanderleia. Tem siri, com muqueca, muqueca de siri, siri de muqueca e muquecas de siri. Foi o destino, talvez, causador deste sonho feliz, ter você junto a mim outra vez, relembrar tantas juras que fiz. Tão satisfeita fiquei ao sentir nosso amor reviver, que eu não sei se sorri, se chorei, voltei até mesmo a crer. Recomeçamos assim a nossa felicidade. Jamais alguém pensaria que aquela amizade viesse de novo a ter fim, mas durou pouco afinal. Essa nova ilusão terminou. Eu não sei se por bem ou por mal, você foi e não voltou. Recomeçamos assim a nossa felicidade. Jamais alguém pensaria que aquela amizade viesse de novo a ter fim, mas durou pouco afinal. Essa nova ilusão terminou. que eu não sei se por bem ou por mal, você foi e não voltou. Você foi e não voltou. Uli, veja meu lado. Veja também o meu lado. Veja o meu lado, meu bem. Vá pro samba sossegado. Eu fico aqui sem ninguém. Os direitos são iguais, mas coleciono desacato. Agimos como rivais, não respondo por meus atos. Tantas surpresas trocadas, ninguém deve se assustar. Se numa dessas madrugadas vir alguém no seu lugar, ai, veja também o meu lado. Veja o meu lado, meu. Agora. Sim, Patrícia, amanhã estaremos no aniversário da Claudinha. Sabia da história toda e me contava assim, história toda do avesso. Parecia o contrário do acontecido. E aparecido foi quem disse que tinha assumido aquele filho teu. Que tinha bebido, se lembrava, mas esquece que eu achei no chão. Telefone amassado com um endereço e com seu nome todo escrito num papel de pão. Tá mentindo, ei, tá mentindo, ai, tá mentindo, e tanto amor foi perdido no leve trás. Tá mentindo, ei, tá mentindo, ai. Já não consigo viver contigo e com tantas mais. sabia da história toda, história toda do avesso, contrário do acontecido. Quem diz que tinha assumido aquele filho teu, conversa que tinha bebido. Esquece que eu achei no chão, amassado com um endereço, escrito num papel de pão. Tá mentindo, ei, tá mentindo, ai, tá mentindo, e tanto amor foi perdido no leve trás. Tá mentindo, ei, tá mentindo, ai, eu já não consigo viver contigo e com tantas mais. Tá mentindo, ei, tá mentindo, ai, tá mentindo, e tanto amor foi perdido no leve trás. Tá mentindo, ei, tá mentindo, ai, ai, ai, ai, eu já não consigo viver contigo e com tantas. Agradecer a presença da Sol Cruz aqui no estúdio. Sintonia, Chay Lima, Vivian, Rubinho Figueiredo, Duda, Lico, Tico Marlene, Denis de Castro, Bruna da Chilo Bicho, Léo Furtado, Thaís Gulim, Baba Ábido, Valéria. Que mais? Vamos ver aí. Manda zap, galera. Nós dois. Zezé Mota, Armindo Cruz. É tão lindo nosso amor, pra que sofrer? Se o destino confirmou, eu e você, vamos juntos viajar. Nossa paixão, a saudade invadiu meu coração. Como um trem na estação, uma nuvem me contou que vai chover. É bom tempo pra molhar nosso prazer. Deixa a tarde anoitecer, deixa a noite madrugar. Se o sol quiser nascer, deixa o dia clarear. Nós dois sentimos desejo, um simples olhar. Nós dois sabemos que o beijo tem gosto de mel. Nós dois somos imbatíveis na arte de amar. Nós dois amando chegamos pertinho do céu. Nós, nós dois sentimos desejo num simples olhar. Desculpa. Nós dois sabemos que o beijo tem gosto de mel. O beijo tem gosto de mel. Somos imbatíveis na arte de amar. Nós dois amando chegamos pertinho do céu. É tão lindo nosso amor, pra que sofrer? Se o destino confirmou, eu e você, vamos juntos viajar. Nossa paixão, a saudade invadiu meu coração. Como trem na estação, uma nuvem me contou que vai chover. É bom tempo pra molhar nosso prazer. Deixa a tarde anoitecer, deixa a noite madrugar. Se o sol quiser nascer, deixa o dia clarear. Nós dois sentimos desejo num simples olhar. Nós dois sabemos que o beijo tem gosto de mel. Nós dois somos imbatíveis na arte de amar. Nós dois amando chegamos pertinho do céu. Nós dois sentimos desejo num simples olhar. Nós dois sabemos que o beijo tem gosto de mel. Nós dois somos imbatíveis na arte de amar. Sentimos desejo num simples olhar. Nós dois, sabemos que o beijo tem Salve a força do povo de santo, salve o encanto dos meus orixás. A beleza que vem com seu canto mostra a força de tempos atrás. Salve a força do povo de santo, salve o encanto dos meus orixás. A beleza que vem com seu canto mostra a força de tempos atrás. Lá no reino da sabedoria, no começo com os ancestrais, onde até a tristeza sorria e a alegria mandava sinais. Onde a maldade se perdia, a alegria ancorava no cais. A fartura lhe perseguia e a fome te deixava em paz. Salve a força do povo de santo, salve o encanto dos meus orixás. A beleza que vem com seu canto mostra a força de tempos atrás. Salve a força do povo de santo, salve o encanto dos meus orixás. A beleza que vem com seu canto mostra a força de tempos atrás. Um lugar onde a água escorria, nos riachos, nos mananciais, esverdeando a pradaria, purificando os rituais. Onde a gente comprazia e os nossos sonhos eram reais. O meu povo adormecia e acordava com seus ideais. Sabedoria, no começo com os ancestrais, onde até a tristeza sorria e a alegria mandava sinais. Onde a gente comprazia e os nossos sonhos eram reais. O meu povo adormecia e acordava com seus ideais. Salve a força do povo de santo, salve o encanto dos meus orixás. A beleza que vem com seu canto mostra a força de tempos atrás. Salve a força do povo de santo, salve o encanto dos meus orixás. A beleza que vem com seu canto mostra a força de tempos atrás. Exuê, epababá. Salve a força do povo de santo, salve o encanto dos meus orixás. A beleza que vem com seu canto mostra a força de tempos atrás. Mostra a força de tempos atrás. Mostra a força de tempos atrás. Mostra a força de tempos atrás. Mostra a força de tempos atrás. Mostra a força de tempos atrás. Mostra a força de tempos atrás. Mostra a força de tempos atrás. Mostra a força de tempos atrás. Mostra a força de tempos atrás. Salve Luiz Caldas. Gravou esse discaço com músicas de Martinho da Vila, samba com atabaque. Falando nisso, Juliana de Passos estará amanhã no Espaço Cultural Wagner Segura. Aniversário da Claudinha. Descendo a Serra Maria, numa ventania oganga, foi fazer encantaria com o povo da fundanga. É, virou curimba mesmo. Maria é dona do corpo, odiado de alegria. Deus sabe que não tá morto o corpo que rodopia. Mandinga pro desmantelo, a mulher dos sete maridos. A rosa vai no cabelo, navalha vai no vestido. Com que beleza tamanha que ela chega nessa gira das tabernas da Espanha, do Congo de Pombogira. Canta, povo, pra saudar Dona Maria. Maria é dona do corpo, rodeado de alegria. Deus sabe que não tá morto o corpo que rodopia. Mandiga pro desmantelo, a mulher dos sete maridos. A rosa vai no cabelo, navalha vai no vestido. Com que beleza tamanha que ela chega nessa Por feitiço vim parar no tronco, São Bento veio e falou: vou te soltar da corrente, e capoeira sou teu protetor. Eu não ando sozinha, eu não vivo sozinha, me ajudar no cantar, tenho a força guerreira da capoeira, está no meu mandingar. Eu não ando sozinha, eu não vivo sozinha, me ajudar no cantar, tenho a força guerreira da capoeira, está no meu mandingar. Santo Antônio pequenino, livrai-me da escravidão, cubra a minha pisada com a marca da tua mão. Eu não ando sozinha, eu não vivo sozinha, me ajudar no cantar, tem a força guerreira da capoeira, está no meu mandingar. Noite escura sem luar, que meus olhos possam ver, dona do céu estrelado, alumia esta mata, eu preciso vencer. Eu não ando sozinha, eu não vivo sozinha, me ajudar no cantar, tem a força guerreira da capoeira, está no meu mandingar. Se eu for pegar no caminho, no quilombo eu não chegar, leve-me Nossa Senhora, pros braços de Deus quero eu descansar. Eu não ando sozinha, eu não vivo sozinha, me ajudar no cantar, tem a força guerreira da capoeira, está no meu mandingar. Eu não ando sozinha, eu não vivo sozinha, me ajudar no cantar, tem a força guerreira da capoeira, está no meu mandingar. Muqueca de Siri na Rádio Campeche. Malandro Mandingueiro, Jéssica Ellen. Seu Zé. Música pro meu amigo Freitas. Ele diz que é coisa de feitiço e não sabe onde isso vai parar. Mas pra que camará o rebuliço? Não quer festa, tem medo de sambar. É melhor nem chegar nessa macumba. Tem padre de Exu no alvidar, a cachaça na cuia é medicina. Meu samba tá aí pra quem tem fé, a luz que ilumina qualquer retina. É o terno de linho do seu pé. Firma ponto mal. Agora, Virgínia Rosa, Na Linha do Mar. Chegando mais uma vez ao final, galera. Já conversamos. Sorrateiras cheias de veneno querem atingir o meu coração, mas o meu amor, sempre tão sereno, serve de escudo pra qualquer ingratidão. Galo cantou às quatro da manhã. Flechas sorrateiras cheias de veneno querem atingir o meu coração, mas o meu amor, sempre tão sereno, serve de escudo pra qualquer ingratidão. Chegando mais uma vez ao final, meu brinquedo estupefaciente através da música Muqueca de Siri. Siri, que sou eu, vulgo Conrad Rose, que conduzo essa carrapeta há 17 anos. Boca seca, galera. Último quartinho do programa, ouvimos Nova Ilusão com Vanderleia, Veja Meu Lado, Uli, Samba da Metade, Núria Malena, Nós Dois, Zezé Mota e Arlindo Cruz, Salve, Luiz Caldas, música de Martinho da Vila, como disco todo, Martinho é do Samba e da Vila, Donas da Alegria, Nina Virte, Eu Não Ando Sozinha, Zilá Lima, Celcinho Silva, Rogério Souza, Jorge Filho, Eduardo Neves, Eduardo Silva e João Camareiro. Toda essa galera. Valeu, Zilá, pelo prestígio. Seja bem-vinda. Que seja a primeira de muitas. O nome do projeto é Cantando Memórias. Malandro Mandingueiro, Jéssica Ellen, música de Luiz Antônio Simas. Na Linha do Mar, Virgínia Rosa. No fundo estamos ouvindo Emerson Moraes. Aquiles Moraes, Leonardo Miranda. Vamos encerrar o programa de hoje mandando um axé pra Claudinha, que faz aniversário. Amanhã terá festa maravilhosa lá no Espaço Cultural Wagner Segura. E quem vai comandar a roda lá é Juliana de Passos, que a gente vai ouvir agora pra encerrar o Muqueca, pra todo mundo ir pra cama no sossego, nas águas de Oxum. A deusa linda Ogunhê, meu pai, orarei eu, mamãe Oxum. Saravá, minha preta véia, dona Mariazinha, teve música pra senhora hoje. Se ligou, né? Benção, mãe Rosa. Benjamin, vai preparando pra ir pra cama aí, ó. Só falta 50 minutos para as 10. Benjamin, amanhã tem aula cedinho, cedinho. Paz, saúde, sorte, axé, direitos humanos, carícias, afetos, beijos, abraços, prazeres, orgasmos e saudações rubro-negras. Ô Tite, não inventa moda. Vamos lá. Oxum, deusa linda. Tu tem moqueca, tem siri, com moqueca de siri, e siri de moqueca e moquecas de siri.